Uma grande movimentação se deu próxima à rodoviária internacional de Foz do Iguaçu na tarde do último sábado. Por volta de 16 horas e 55 minutos, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a Avenida Gustavo do Brandino da Silva, ao lado do terminal rodoviário internacional de Foz do Iguaçu. O atendimento era para um atropelamento de múltiplas vítimas. Segundo informações obtidas no local, um GM Opala de cor azul teria perdido o controle da direção, subindo na calçada e atropelando algumas pessoas que estavam sentadas em uma lanchonete. O veículo evadiu-se em alta velocidade em seguida. O mais ferido deles foi Crispim Cabaleiro Moura, de 38 anos, mototaxista paraguaio. Paula Filomena da Silva, 37 anos, também solicitou encaminhamento à casa hospitalar, pois, segundo ela, fortes dores estavam sendo sentidas nas pernas. Várias viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal se mobilizaram para a localização do veículo, mas até o presente momento não se tem informação sobre tal feito. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.